Nummer 6 noch locker ist, oder? Deutsch, sollte mehr. Deutsch, mehr jetzt. Nove Campinas, 3 horas, está autorizado no 755, Juliette Alfa, torre 186, na Charlie, 1013 agora. Juliette Alfa, 186, 1013, no 755 quadrado. Solo Salvador, o gol no 399, pronto para o pushback e acionamento aqui na pole, 1. A 1 está autorizado, time táxi. Autorizado, vai chamar. Só no externo, baixado, trabalho. 1612, livre pouso, pista 190, vento no 40 graus 07, nós informamos os primeiros 90 metros fechados. Triete, livre pouso, triete da recepção. Faz a passagem do gol, autoriza o Web 6720 entrar no pátio. Tá na Juliette. Negativo ainda, Web. Seu portão será o número 8, que ainda está sendo liberado, ok? O tráfego tá no push ainda. Sente, tá aguardando aqui na entrada da Juliette, o Web 6720. Coluna 077 para o táxi com 187 a bordo, 3,50 alterna Campinas. 187, 3,50 Campinas. Autorizado Juliette Alfa, 186 Torre na Charlie, 1013 o ajuste. 1077. 7 Juliette Alfa, pode esperar na 0,186, agora na 077, bom domingo. Web após o gol, que está o segundo gol, agora está autorizado, portão 8. Sente, o Web 6720, após a passagem do segundo gol, está autorizado. Solos 1-1, Olivra, 1-2, 1-10, mal 9 para o táxi. 19, 6-9. Afirmativo, chame a torre 18-6, coordene 06. Gente, obrigado. Gente. CM 8002 out of 165 for flight level 100. Information, Sierra. Salvador, muito boa tarde, eu vou no 077, ponto de espera, no 0, próximo. Gol no 077, após o tráfego da companhia, ele mantém pista 1-0. Após o colega da companhia, ele mantém pista 1-0, gol no 077. Oi, boa tarde, é Guardião 06. Guardião 06, reporte a 3 milhas do campo. Sente. Autorizado 340 Guarulhos, a Peruísque 50, decola da pista 10, curva direita, da El, transição Diné. 1-1-9, decimal 35, transponder 5550. Portão 3175, autorizado Guarulhos 340, decola da 10, curva à direita, da El Diné, a Peruísque 50, controle 11935. Aciona 5550. Tá correto, time pronto, 3175. O O 3175 está na posição 5, já está pronto para o pushback e acionamento. Autorizado, puxa acionamento na 5, chame táxi, 3175. Chamará para o táxi, o 3175. Solo Gol no 399, pronto para o táxi, com 151 a bordo, 4 horas e 10, Galeão. Salvador Control, Gol 1755, passing 1500. Dial departure. 1755, climb level 360 and divert the surveillance. Climb flight level 360, go 1755. Professor Salvador, muito boa noite. São 3190, passando 190 para 150 na Mari. Da 3190, boa tarde, a sua identificação, chegada a Mari, desça para 050. Identificou na Mari, desce ao 050, tá 3190. Confirme nível. 399, no ponto de espera, pista no zero, pronto. 1399, a Lima tem pista 10. A Lima tem 10, 399. 935 controle, 5560 transponder. Nível no 20 para Ilhéus, Golf 677, decola da 10 com curva direita, da El Coral, controle 1935, transponder 5560, trip 5415. Reconhece pronto. Chamada pronta. Número 2 observando o tráfego da TAM, puxando. Assim que tiver condições, pode prosseguir com seu táxi até a posição 5. Certo, meu 2. O Gol no 925 no gate 2, pushback e acionamento. Portão 2, está livre, chame táxi. Autorizado no 925. TAM 3567, cópia. Pronto, 3567. 230. Escolha de VH, informe. With conditions for heading pillow. KF deviation is direct to pillow, and we'd like to request the RNAV approach for runway 10, please. That's right. After pillow position, fly heading Sierra Victor 366. Okay, after pillow, Sierra Victor 366, TM 8002. Salvador Control, Gol 1755, left deviation to avoid about 10 miles. Clear deviation. Clear deviation, go 1755. Pista 390. Será coordenado 390, aguarde cópia no 856. Conta. 340, direto da El 1077. 340, sem restrições, ou da El 1077. Drauzio no 9. Decolagem autorizada, pista no 0, ou no 399. Quatro no cinco é o sol. Prossiga, 5-4-5. Notifique saída para Coral. Saída Coral, seguinte. Controle Salvador, uma boa tarde. Condor 2-1 no cinto da Sierra. Condor 2-1, boa tarde. Desça e mantenha nível 060, chegada a Monche. Reduza para 250 nós. Descendo para 060, 250, já está com 245 e solicita desvia direita 20 graus para evitar formações por 20 milhas. Gente, livre desvio. 2-1. Stand 8002, find direct to pillow down to 040. Clear now, Sierra Victor 366 and descend 2500. 2500, direct us here of Victor 266, Sam 8002. Boa, 399, tá cruzando 2000. 399, suba ao 360, vigilância. 360, vigilância, gol, 399. Voo 755, Recife, agora 1288. 288, obrigado, voando gole. Reduza para 220. 220, reduzindo 390. Solo TAN 31975 está pronto para o táxi POB 217, alterna Galeão com 4 horas e 15 de autonomia. Entendido, 260, Galeão 415. Juliette, Alfa, 186, Torina Charlie, 1013, tem um bom voo, 3175. Corrigindo, o POB é 217, o TAN 3175, confirmando autorizado o táxi para o ponto de espera da 10. 217, seguinte. Condor 21, confirme a proa magnética. Ok, tá mantendo proa 220. Autoriza direto pelo da presente, que aí a gente vai livrar a formação aqui. A sua formação está à esquerda ou à direita? Agora está à esquerda. Se a proa é direto pelo agora, vai cortar. Senão vai ter que esperar mais um pouquinho. Não, preciso que o senhor voe na proa 225. Limitado ao localizador. Sem problemas, também vai evitar a formação dessa forma. 225, depois localizador. Afirmativo, desce para 040. Descendo para 040, Condor 21. O gol 1399 vai manter a proa 270 devido a uma formação isolada até interceptar 259. Ciente. Horas e 45, alternando com o fim, solicito o táxi. Tip 368, aguarde o 366. Estimativa, voa 368. 925, agora, contagem do micro. O tráfego da Gol liberou a retaguarda, agora está livre o seu push. Autorizado, reporta táxi da 3567. O vento no 70 graus 099. Alinhar e decolar pista 10, o TAN 3175. Boa noite. Boa noite. Controle Salvador, Gol no 601. Gol 601, acione identificação, chegada a Bonf, desça e mantenha o nível 100. 100 no 601. Condor 21, aguarde Duna para voar. e aguardando para Vadu, né? Condor 21. 3190, reduza para 180. Reduzindo 180, 3190. Salvador, boa tarde, Gol no 925, ponto espera 190. Boa tarde, Gol no 925, mantenha ponto espera da 190. Mantenha ponto espera 190, Gol no 925. 3190, 366, seu critério. Afirmativa, bota 366, 3190. Condor 21, reduzindo para 210, voa Duna. Reduzindo para 210, voando Duna. 21. Desce para 3.000 pés com 1.013. Established on the RNAV 1010-8002. Cautal é frequency 118.6-8002. 18.6, connect. Condor 21 autorizado 3.000 pés com 1.013. 3.000 com 1.013, Condor 21. Controle de Papatango, Oscar, Golfo, Sierra. Confirme. Papatango, Oscar, Golfo, Sierra. Da seguinte informação, Sierra está no ponto ideal de descida. Golfo, Sierra na proa do VOR, desce para 2.000 pés, ajustado 1.013. VOR 2.013, Golfo, Sierra. 601 vai alcançando 110 para o 100. Commodore Tower, good evening, TM 8002, RNAV 10, runway inside. Estado 1013, no 601, tá, Gol. Controle de Salvador, tá, 3175. Contato radar, 3175, sobe ao 340. Ascendendo ao 340, contato radar, tá 3175. The first 90 meters, it's closed. Ok, check remarks and clear to land, runway 10, TM 8002. Então 3190, torre 18-6. 18-6, 3190, boa. Salvador, muito boa noite, Santa 3190, estabilizado, você repete, vai passar 366. Boa noite, Santa 3190, continue a aproximação, aguardando pista livre, informe número 2 para o pouso. Gente, agora é pista livre, 3190. Boa noite, Chico, meu autorizado, 390, Recife, Aperuísque, 58, decola da pista 10, curva esquerda, Pucaracaju, controle 119-35 e vai acionar 5565. 390, Recife autorizado, Aperuísque 58, pistão no zero, decola, curva esquerda, Puca, Aracaju, 1935, 5565, boa noite, 56. Chame pronto para pushback e acionamento, noite 56. Chama lá. Gol no 925, após o tráfego na curta da 10, ali mantém, pista 10. Após o tráfego na curta final, ali mantém 10, gol no 925. Quando 21, desça para 2000, informe localizador. 2000, vai reportar localizador. 21. 3167, a bordo temos 176. Autonomia de 3 horas e 15, alterna com... Confirma. Confirma, é o 3567 para o táxi. Está livre, seu táxi, no ponto de espera 3861013. 1013, ponto de espera 2863. Dores, informe. informe Interlagos. São 3175, chame Recife 1288. Entendeu chamar Recife 1281, TAM 3175. 1288. 1288, obrigado. 002 underground at 28, contacting a 121 decimal 9. 21.9 TAM, 8002, good night. Bruno 925, livre decolagem pista 190. O vento de 140 graus, 10 nós. Iniciando gol 1925. Foi Salvador, 3567, ponto de espera da 10, pronto. 3567, mantém o ponto de espera da 10. Mantém o ponto de espera da 10, da 3567. 5 autorizado, Juliette Alfa, 186 Torre na Charlie, 1013 ajuste, um bom voo. 186 na Charlie, 5415, obrigado. Ground, good evening, TM 8002, we're off on Echo for the apron. Roger, report to you before Juliette taxiway to April 1. Stand by to April 1, TM 8002. Okay, we'll call you holding short of Juliet for apron 1, TM 8002. Boa noite, como é após o triple liberado até agora, tá livre seu push. Após a liberação da retaguarda do triple, gol 156, seu pushback. Info da cola 229, controle 199, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, tchau. Controle Salvador, aquele cordial. Boa tarde, gol 1925. 925, boa tarde, contato radar, suba 360. 360, 925. Ali mantém pista 190. Ali mantém pista 190, até 3567. Autorizada pelo 180, passou escuro. Papal autorizado até o 40 na proa do VR Salvador. Está na proa do VR, o papal. CM3002, short of Julia for the apron. Roger, mantém posição. Maintain position. 219, tá 319-90. Salve Salvador, boa noite, tá 319-0, lembrando. 319-0, prossiga Alfa até antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 319-0, ciente. Vento no 50 graus 07 nós. Autorizada a decolagem pista 10, só 3567. Autorizado então? Autorizado 2500. Afirmativo, se árbitro 366-2500. Está visoque no setor. Livre pouso, pista 10, vento no 50 graus, 19 nós. Livre pouso, pista 10, Condor 21. Decolado aos 32, controle 119, decimal 35, bom voo. 19:35 agora, obrigado, 3, 5 começa, Sérgio da Santa. Controle Salvador, boa noite, Gelton 3567. Passa 1600 pés, ascensão 360, gole o fito. 3567, boa tarde, contato radar, suba ao 360. Nível 360, até 3567. É na taxiway Alpha, antes da Delta. Ciente, é um buraco então na taxiway. É isso aí, tá afundando. É, mas já foi feito um serviço aí, mas não ficou muito bom. Taxi Gol 956, 3 horas e 6 minutos. Alternado em Salvador e POB 162. Está autorizado até o ponto de espera, torre 186, ajuste Mi 13. Mi 13, Vitaxi, ponto de espera, pista 10, Gol 956. Solo Webjet 6727, informação Sierra 340 Galeão. Sierra 27, aguarde 340. 340, pode preparar da El Blaze aqui, Web 6720. Da El Blaze, afirmativo. Aguarda, Web 6720. Solo Salvador, boa noite, o Condor 21. Zero. Restrito nível 340, tá 3567. Condor 21, é esse mesmo, mas agora livrou a pista para o pátio de autoridade. Afirmativo, prossegue via Alfa até a Charlie, quando chama a torre para ingressar novamente, o destino pátio de autoridade. Até a Charlie está livre. Ok, até a Charlie está livre, confirmando, vai prosseguir, aí vai cruzar. Não é pátio de autoridade, Zucondo? Afirmativo, vai prosseguir aqui na Alfa, vai chamar na Charlie para ingresso e livrar do pátio de autoridade. Condor 21. Ok, o Condor ingresse na Delta e vai fazer táxi via pista para a autoridade. Afirmativo, vai ingressar na Delta e vai pela pista para livrar do pátio. Quando tem livre ingresso na pista, informa livrando no pátio de autoridade. Ok, Delta, pista e vai passar livrando o Condor 21. Vamos, sim. Desce para 1500 com 1013. Bom, Serra, obrigado. Controle ao trip 5495, boa noite. 5495, boa noite. Saída Coral sobe ao 120. Até o 120 na Coral trip. 02 engata ainda até a 3190. Vitor 366, ou no 60, não está livre o de perto? Autorizado, torre agora 18-6. 18-6, bom trabalho. Controle Salvador, boa tarde, Gol 602, informação Serra. 602, ação de identificação, chegada a Mari, desce ao 40. 40, é o GPS, né, da 10, pode ser? Pode ser, após ETAP, voo 366 e desce para 2500. Inicialmente 40, depois de TAP 2500, 366, é isso? Afirmativo. Obrigado. Livre da colagem, pista 10, vento no 70 grau 089. Terceira colagem, pista 10, Gol 956. Tan 3567, Recife agora 1288. Recife 1288 agora, Tan 3567.